Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo odores corporais. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre namorar o Mutano. E você, minha querida petisca, que está em busca de iluminação sobre show de talentos. Todos vocês vieram ao lugar certo, não mude de canal, abunde-se em uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quente. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso, cheio de sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através da nossa campanha no orelo.cc/jogabilidade. Ou talvez com seu sub na Twitch. Caso você assine algum serviço da Amazon, sai de graça no Twitch Prime. Então não se esqueça de ir lá no orelo.cc/jogabilidade e contribuir. Caso você esteja ouvindo isso aqui de forma ilegal. É, né? Se você está ouvindo isso legalmente, na verdade você já está contribuindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Quanto tempo vai demorar até a gente adaptar a abertura pra isso ser levado em conta, hein? É, nunca, né? Até a gente ter que trocar. Quando a gente tiver que trocar a plataforma, a gente vai se acostumar. Exato. Mas, de qualquer maneira, eu sou o Rafael Quina, sempre pronto pra ação, meu capitão. Estou aqui hoje com... André Campos, mais pronto pra ação que aquele outro capitão. Sushi, que não é capitão e não tá pronto e não é ação. Tengu, que não é capitão, não tá pronto, não é ação e também tá com sono. Olha, acima de tudo isso. E também tá com... bem cansado. Eu não tô com sono, Tengu, mas eu deveria, porque eu dormi 3 horas hoje. Caralho, por quê? Porque estudando coisas. Estudando coisas. Pessoal estuda mesmo, hein? Quem diria que tem gravação vindo aí? Puta merda. Que loucura. Mas bem, lembrando sempre que vocês podem e devem, senão esse é o último Linha Quente de todos, contribuir para esse programa enviando questionamento, histórias e tudo mais. Pro retrospring.net/jogabilidade, pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de ou através da nossa arroba no Telegram, @jogabilidade. O RetroSpring não ia morrer? Vai morrer. Vai morrer, mas só ano que vem. A gente tá vendo uma solução pra pessoal poder mandar direto no Discord, de forma anônima. Entendi. Ah, tem como? O pessoal tava discutindo lá no Discord e aparentemente tem algumas gambiarras que dá pra fazer. Okay. Interessante. Seria bem legal, porque aí já cobre, né, o pessoal que vai ouvir, né, costuma ser já o pessoal que tá no Discord, aí oferece umas outras alternativas pra quem não tiver no Discord, mas, né, aquela coisa toda. Lembrando que somente eu tenho acesso às perguntas, então é tudo na surpresa e no improviso, vamos lá. Querido jogabilideiros e possível convidado, tudo bem? Estou com um dilema e gostaria da ajuda de vocês. Tem um amigo que frequentemente me pede para apresentar amigas para ele. Não vejo problema nisso. O problema é que algumas meninas vieram até mim... Peraí, desculpa. Engraçado, tipo... Eu não vejo problema nisso. O problema... Exato. O problema é que algumas meninas vieram até mim dizer que não ficariam com ele por ele ter bafo e um CC forte. Poxa vida. Ele sofre de depressão, fuma bastante e, por vezes, ele sai de casa sem tomar banho ou fica sem escovar os dentes por dias. Como posso abordar esse assunto com esse amigo? Beijos pra vocês. Ô, quem ama, humilha. Tá, queria dizer isso só. Mas é algo delicado, de fato, de se conversar. Mas se for uma reclamação de algumas pessoas, então talvez... É que às vezes, sei lá, uma pessoa, talvez uma pessoa mais sensível, né? Com cheiro e tudo mais. Só que são várias pessoas, aí realmente pode ser um problema. E realmente, assim, poxa vida, se esse é o problema que esse cara tem, tipo, escovar o dente, passar um desodorante, sabe? Uhum. É tão banho. Fácil de resolver. Tomar um banho, né? Pra começo de conversa, né? É tão tranquilo. E tipo... Putz, é o Asmongold. Né? Não é possível. Caralho, fudeu. Descobrimos, é o Asmongold brasileiro. É o Fernando assim, Tengu. Eu acho que pode, inclusive, usar aí, né, do subterfúgio de que tem outras pessoas. Não é você que tá falando isso. Chegou até os seus ouvidos. Tipo, você pode falar, eu... Não sinto nada, inclusive adoro, né? Não. O seu perfume. Adoro. Eu acho que a pessoa tem que ser honesta em relação a isso. Tem que falar, olha, como é que você quer que eu te apresente as pessoas, sendo que você não se cuida, entendeu? Não precisa falar assim. Precisa falar assim, ó... Sendo que menina... você é um bosta, não me... Pode falar em termos de piada, assim, tipo assim, pô, a menina que te apresentei, ela falou que você tem bafo. Não, André, acho que é pior. É, não. Eu acho que é pior. Cara, eu acho que você tem que ser sincero pra essa pessoa tomar um sacode. emoji. Então, por isso que eu falei. Fala por texto. É, o foda. Fala por emoji, assim. É. No, caveirinha, emoji, nojinho, narizinho, vomitando. O foda é que já começa que foi que ele fuma. Então já vem o cala a boca, você fuma. É verdade. Uhum. É. Então o bafo talvez nem é necessariamente bafo, sei lá, de higiene. Pode ser do cigarro ou uma junção dos dois. Ah, sim. Como sim. Isso. A pessoa falou que ele fica sem escovar os dentes por dias e ainda fuma. É. Ó, eu já tô britânico já. Eu resolvi, olha só, você chama ele no dispositivo aí que vocês conversam por texto, seja o WhatsApp da vida, o que for, e aí você chega assim, vamos brincar de descobrir o filme pelo emoji. Aí você manda, tipo, óculos escuro, computador. Caralho. E arma, Matrix, ah, que legal. Aí você manda cheiro ruim, o carinha vomitando. É. E aí você, cara, você. Aí vamos ver, até ele acertar que é ele. Caralho. Ele tá resolvido. Não, gente. Você fala assim, ô, na moral, fala assim, ô, ouvi um feedback aí que você tá... Pô, a galera tá pegando o ar aí que você tá... que você tá meio fedido e tal, pô. Sim, pô, na moral, se você puder, quebra essa aí. Ajude a se ajudar. Pois é, né? Se ele frequentemente pede pra apresentar amigas pra ele, você tem que falar, olha... Ele tem que se ajudar um pouco também, correto? Uhum. Inclusive, né, frequentemente significa que essa pessoa deve ter muitas amigas, né? Assim, um banco de dados grande de amigas. Assim, é, ela trabalha com telemarketing. Isso. Mas é, assim, é foda porque realmente, às vezes, o amigo... é um amigo ou amiga, não sei, a pessoa que escreveu, às vezes nem... Essa pessoa nem sabe desse cheiro, né? Porque às vezes é um cheiro que você só sente se você estiver numa situação mais próxima, eu né? Eu discordo. Eu acho que essa pessoa, ela sabe. Ela já sabe. Será que sabe? Eu acho que ela sabe. Isso ficou claro na mensagem? Eu não reparei. Não ficou claro, não ficou. Mas eu tô lendo a mente. Entendi. Entendeu? Entendi. A pessoa, ela talvez ela possa até se enganar, né? Mas ela sabe que ela tá fedendo. Bota fé. Eu acho que a pessoa sabe, talvez só releve um pouco, porque... Sei lá, pensa, tipo, ah, que nem comentou, tipo, ah, ele tá com depressão, então ele não se cuida tanto e tal. Só que ao mesmo tempo, é meio que um... Ciclo vicioso? É um ciclo vicioso, né? Eu ia falar um paradoxo, porque uma coisa meio que puxa a outra, né? Uhum, porque se ele não se... Ele sente mal, então ele não se cuida. Por ele não se cuidar, ele acaba dificultando criar novas amizades, conhecer novas pessoas. Que são coisas que ajudam a vocês melhorar dessa situação. É uma inércia que é difícil de vencer. Mas, que nem o Tengu falou, a pessoa tem que se ajudar um pouco também. Tem que se ajudar. E aí tem uma outra solução. Se nada disso funcionar, muda pra França. Que lá... achar ruim. Vai fazer sucesso. Vão achar que você tá cheiroso. Vai fazer um sucesso grande. É, nossa, veio... Nossa, parece local. Que parece agradável. Um local. É. Faz isso. Começa a falar com sotaque francês. Isso. Caraca, fechou. Perfeito. É. Começa a falar com sotaque francês. É. Vão achar que você é um turista. Vai ter ainda um charme maior, né? Vai ter aquele... Nossa, o gringo. Que misterioso. Exótico. A língua do amor. É. É isso. Mas assim, eu acho que tem sim com você. Eu acho que você tem que ser honesto, sincero, né? Honesta e sincera com ele. Tem um jeitinho de você abordar isso mais gentilmente. Ah, tem. Mas eu acho que tem que falar. Tem que falar, não tem como. Tem que falar, olha. Não, tem. É complicado. Então vou perguntar pra vocês aí, ó. Se vocês tivessem um amigo fedido, vocês falariam pra ele? Vocês têm um amigo fedido? Sou eu o amigo fedido de vocês? André! Pode falar. É uma intervenção esse tempo todo. Eu ia falar, eu devo ser um amigo fedido aqui, não sei. Não, vocês todos cheiram bem. Obrigado, Glória. Isso é um medo muito grande da minha vida. O André é um cara especialmente cheiroso, assim. Principalmente quando ele toma banho. Só quando tem gente por perto. Não, tudo bem. Que é quando importa, né? Exato. Pelo menos, olha, André, tá vendo? Você beleza, sei lá, eu tenho preguiça de tomar banho, o que seja. Você vai... Em situações sociais, você se cuida. Exato. Entendeu? Essa é a diferença da pessoa da história. Na situação social, você tem que ter uma noção do convívio, né? Tipo, pô, imagina se você quer ficar com alguém pra apresentar uma coisa romântica, pans, e aí você sai de casa sem tomar banho, sem escovar o dente, sem lavar o pinto. Será que os caras lavam o pinto? Aí é foda, é foda. Então, tem que lavar o pinto, gente. Tem que ter um mínimo de noção. Já fica no geral. No geral. Lava o pinto. Lava o pinto. Mesmo que, ó, se não for escovar o dente... Não, lava o pinto. Lava o pinto. Ponto. Inclusive, dos amigos. Sempre E lava o cu também, tá, gente? É. Não vem com esse papinho que não pode encostar no cu, isso pelo é amor de Deus. É muito importante, viu, esse negócio de lavar o cu. Nem que você não tenha um pinto, lava o pinto também. Isso. Encontre um pinto para lavar. Exato. Que poético. Seja tu teu próprio pinto. É. Mas vamos lá pra próxima pergunta. Algumas vezes no DLC Cedilha Linha Quente, vocês falaram do problema do bestialismo. O consentimento. que jeito ótimo de abrir uma pergunta. Né? Então, inclusive, Inclusive, eu diria que tem vários problemas além do consentimento, né? Mas vamos lá. Mas digamos que um dia seus interessados, cônjuges ficantes, acordam com os poderes do Mutano dos Jovens Titãs. Que tipo de criatura real ou fantástica vocês gostariam de pedir para que eles se transformem? Peraí, então o Mutano ele se transforma em coisas, é isso? Em animais. Animais? Animais. Animais, animais é, mas é, acho que eventualmente, talvez em algum quadrinho, ele possa se transformar em animais fantásticos. Eu sei que ele transforma em dinossauro também, por exemplo. É. Que não é um animal fantástico. É isso que eu ia falar, porra. É. Mas aí seria pra uma situação... Pra cópula, né? Pra cópula? É, pra... exato. Aí eu vou ser muito vanilla se eu disser que absolutamente nenhum, assim? Não, mas nenhuma criatura fantástica, porque pra mim só criatura fantástica, só. Tipo qual? Ah, tipo o... Minotauro. Então, um ogro do World of Warcraft, eles são gostosos. Pera, é, o ogro, especificamente? É o ogro, ogro, né? O ogro do World of Warcraft. Talvez aquele... o orc, você esteja pensando. Ah, é orc, é o orc, o orc, ah, o orc é gostoso. Tem o ogro do Warcraft gostoso. É aquele de duas cabeças, né? Aquele... Ah, é, não. É verdade, então, tá verdade. Então esse não. Apesar de que duas cabeças pensam melhor que uma, né? É verdade. Imagina três, né? Mas é, no caso, orc, então. Putz, pra mim também seria coisa... Eu nem diria animal, mas seres fantásticos... Tipo, sei lá, alienígena de Mass Effect. Sei. Sabe? Pode crer, pode crer. Coisas nesse sentido? Aquele que parece um chiclete voador? Qual que parece um chiclete voador? Não tem um alienígena no Mass Effect que parece um chiclete verdade, voador? Ah, tem, tem. Hanar, eu acho. Hanar, é, Hanar. Assim, isso. É. Não. Eu acho especialmente mais atraente a moça azul. Liara, grande Liara. Ah, mas ela é só uma moça normal, só. Inclusive, azul. Dependendo do seu grau de daltonismo, literalmente. Ó, ela é azul e tem escama. Ela tem escama, é verdade. Ah, a pele dela tem uma textura diferenciada. É. Tem. E tem. O Tane. Tane, o Tane. Aquela pele dele meio de anfíbio, assim. E aquela voz no pescoço, assim. É, pode crer, pode crer. Tane é show. Pode crer. E a moça lá, a Tali? É a Tali? Não, qual que é a que vive dentro do robô? A Tali é a que usa o capacete. Traje, é. Ela usa o traje lá. É que não dá pra ver como é que é por baixo do traje, né? Então... no Mass Effect 3 tem aquela foto horrivelmente photoshopada, que é tipo, é uma pessoa com, sei lá, uns negócios na testa, assim, é só isso. É bem escroto, na verdade. É... Mas uma sereia, por exemplo? Não, pô. Pô, pior pô, que não. sereia vai. Vocês nunca viram o farol? Ela tem um vaginão. Que isso, gente. De fato tem. No farol tem. Eu sou curioso, gente. Não, tudo bem, tudo bem. Tipo, assim, que a sereia, entendeu? Sereia. A cópula com a sereia, ela pressupõe a cópula aquática, né? Ah, mas pode ser só uma piscininha. Não precisa mergulhar, não. Então tá bom. Uma piscininha de criança, assim, né? É até mais seguro que ela não me leve embora pra me afogar. É verdade. Bom, isso aí você tem razão. De fato. É foda, porque eu fico pensando nessas coisas, mas aí eu penso assim, pô, e o cheiro? Deve ser ruim pra caralho? Cheiro de sereia deve ser cheiro de marisco. Não, mas cheiro o cheiro do peixe debaixo d'água não tem cheiro. Mas eu não vou estar debaixo d'água. O peixe fresco recém-pescado, por exemplo, não tem cheiro. Eu acho meio fedido. Ele demora. Se o peixe tá fedendo, fudeu, não é pra comer. Não, eu digo assim, tá no aquário. Cheiro de aquário já me deixa... Então, mas o cheiro de aquário é o cheiro do peixe sujo. Mas é o bicho vai estar saindo do mar, que é uma água completamente pura. Mas é uma água mágica. É uma sereia, ela sai da água mágica, entendeu? Tem isso. Mas aí, por exemplo, que nem o Rafa falou, o orc do Warcraft. Você já viu os dentes do orc? Eles não são bem cuidados. Acho que vai ter o problema do bafo da outra pergunta, entendeu? Tem um problema do bafo e do boquete também, né? É, então. Imagina não, mas pera, mas o boquete só é o que eu vou fazer, então tá tudo certo. então tá liberado. Mas imagina, se ele cuida dos dentes daquele jeito, imagina do pinto. Não, mas calma, peraí, gente, vocês estão esquecendo. É o Mutano virando, ficando com a pessoa dormida, sabe? Orc que nasceu, cresceu e não, tá vivendo a vida de orc. Traz as características. Entendi. A gente perdeu o escopo um pouco talvez. Da coisa. Mas eu fico pensando, tá, beleza, sereia, ET, tem uns ET bonitos e tudo mais, mas, pô, já pensaram um ser humano? É o mais legal de todos. Ah, mas o ser humano tá aí todo dia, né? É verdade, o Sushi tem razão. É eu acho que eu não trocaria nada por um ser humano, não. Ficaria com o ser humano mesmo, tá de boa. Pô, mas uma dríade. Não, pô. Pô, gente, vocês são foda. Eu tô me sentindo... Eu vou ter que... Tá. Não, pô. Vocês são muito puritanos. Vocês são muito norme. Que isso, gente? Eu sou norme. Se for colocar animal fantástico no meio... Porra, a moça da Zootopia lá, porra. A menina... A coelho? É, porra. É, não. Tem a menina do Ratchet & Clank lá, do Play 5, pô. É, tem verdade. A menina do Ratchet & Clank do Play 5, a Rivet. Rivet. Aquele moço que todo mundo acha gostoso, apesar dele ser horrível, do Dragon Age 3. Sabe, não, que ele, manjo, tem um tapa-olho? Ah, o Iron Bull? É isso, o Iron Bull. Sim. É, ele não... O Glotis do Grim Fandango. Puta, pô, nem pegou essa. Aí é foda, hein? Ah, não. Aquele moço, sim, com a cabeçola. É o que pilota o carrinho, é o mecânico. O pessoal do Baldur's Gate 3 lá. Pô, os draconianos? Porra. Não, mas tem aquela moça lá também, a demônio, que todo mundo gosta. Pô, Karlak, nossa senhora, gente. Mas é verdade. Deve machucar, encostar. Ah, não. Deve ser quente. Não. O André não é monster fucker. A gente descobriu agora. Ela é muito pontuda. É, só nas partes que importa. Pegar tipo uma área do League of Legends, assim, pá. Mulher raposa, essas coisas assim. Já vai, entendeu? Já que o Rafa trouxe o termo, ó. Assim, uma coisa que eu sou no meu âmago é monster fucker. Não, eu acho que é honestíssimo. Claramente. Isso aí. Eu acho que é honestidade. Sei. A bola de gente do final do Inside. Mas não. Esse já sou eu, já, então. Caralho. Muito isso complicado. Já é o que ela tem que lidar todos os dias, né? Ó, eu pensei aqui, tem os monstros gostosos de videogame. Tipo a... Aquileg. Ah, mas é só uma mulher com pouca roupa numa aranha, né? Isso que é o foda. A do Dragon's Dogma 2 também, a Hydra. Ah, nossa, não. Não. Não, pô. Que Hydra. E a Esfinge. Esfinge, né? Pô. A Esfinge. Porra, Esfinge. Você carcaria a Esfinge, André? Eu tô de boa, gente. Eu tô... Eu... Bem de boa, na verdade. Eu sairia num date com a Esfinge. Também. Deve ser... Ah, deve não. Ser... Um papo. Exatamente. Aí que eu tô falando. Não é um papo. Não, encostar o rostinho no rostinho dela, ver ela me encarando com os olhos dela. A cópula, né? O romance, pra mim, eu acho... Né? Eu fico... Eu passo. Mas agora, né? Sair num passeio... Né? Uhum. Cavalgar campos. Né? Uma passeada aí pelo mundo, assim. Aí tudo bem, aí bora. Então você tava dizendo que você cavalgaria. Sim. Uma centaura, entendi. Cavalgaria. É. Pô, imagina você sair com a Esfinge e jogar uns board games com a Esfinge. É, então. Mas aí, e outro, eu acho que a gente tá muito colonizado. Devia tentar pegar o folclore brasileiro. A Cuca, por exemplo, André. A do sítio da série de TV. Exato. Você transaria com a Cuca? Não, a Cuca da TV não. Mas, né? Mané? Dependendo da versão. Uma jacareia. Pois é, a jacareia tem potencial. Isso era a minha pergunta, assim. Que eu não sei o que é, no âmago, o que é a Cuca. Ela é uma mulher jacaré, é isso? É uma jacaré com cabelos de mulher, assim. Cabelo cinza, bípede. Entendi. E tem que tomar cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Eu acho que é válido. Ó, já deixou aí a intenção da Cuca. A intenção, já vem na maldade. É, exatamente. Curupira. Aí, ó, os nomes de tudo, porra. É, boto cor-de-rosa. Ah, também é que o boto cor-de-rosa vira um ser humano, né? Bonitão. Ele vira, ele se metamorfoseia. Então é fácil, o boto cor-de-rosa é fácil. Agora, tem um que tem um grande potencial aí, tá bom? Que chama lobisomem. Mas e o cubo gelatinoso do D&D? Pô, aí sim. Tem gosto, eu te falar que eu já vi. Obviamente. É mesmo? É, o pessoal... Né? Ah, deve não, ser mesmo. Faz coisa, né? Faz sentido. O pessoal faz coisa. Eu já vi um filme pornô live action. Uau. Live action. Outro nível. Do Saci Pererê. Foda. Uau. Foda, gay. Incrível. Do Saci Pererê gay. Exato. Entendi. É um cara que realmente tinha uma perna só, fazendo era um Saci Pererê. Era só um pinto muito grande. Exato. E cascando-lhe o outro na floresta. Entendi. O Saci Pererê era o ativo nessa situação? Exato, era o ativo. Entendi. E aí ele tinha duas pernas, no caso, né? O perigo é que ele dá nó no pinto e vai embora, né? Dá nó no pinto. Mas no próprio pinto ou no pinto do outro? Né? Inclusive, esse vídeo pornô do Saci Pererê é muito famoso, tá? Na internet. É mesmo? É famoso? É mesmo. Muito famoso entre o meio gay. Tanto que é um ser mitológico, né? É. Formou muitos caráteres por aí. Dentre outras coisas. Exato. Então, acho que fica aí, a gente respondeu mais do que deveria já. Exato. É oversharing, né, que chama. É. Parabéns aí pra quem escuta. Parabéns. Desculpa aí pra quem escuta. E um salve aí pra nação monster fucker da internet aí. Tem seu representante aqui no Jogabilidade, pô. Vamos vamos lá. Próxima pergunta. Jogabilideiros. A escola da minha filha decidiu que nesse Dia dos Pais teria um show de talentos dos pais. Já passou, né? É. Ah, Dia dos Pais passou? Passou faz tempo, na passou, verdade. Passou, faço ideia. É. Então, um show de talentos dos pais ou figuras paternas dos alunos. Algumas sugestões foram karaokê, mágica, arte ou algo relacionado ao trabalho. Eu considerei entrar, mas como meus maiores talentos são dobrar o dedão até encostar no braço e ser rank diamante 2 no Street Fighter 6, fiquei em dúvida sobre o que eu poderia apresentar. Existe algum talento muito rápido de aprender? O que vocês apresentariam? Cara, truque de carta de baralho é fácil de aprender. É verdade, né? É verdade. Será? Pior deve ter uns fáceis. É. Mas... tem truques de baralho que são bem fáceis. De baralho, inclusive. É. Eu também sei um, bem fácil, assim, bem pra criança. É, mas é, tipo, pegar um desses kits de mágica, assim, né? É. Que tem, já tem os objetos que você vai precisar. Sim, sim, sim. É, ah, eu sei uma mágica muito boa também, que dá pra fazer sem nada. Lá vem. Só com uma lousa, só. É só sentar. Não, é uma mágica muito boa mesmo, eu precisava fazer um dia com vocês, talvez na linha quente, ó, no Jogabilidade, alguma mágica assim. Ah, sim, eu acho que vocês vão descobrir campeonato de mágica no Jogabilidade, é isso que vocês vão fazer. Show de talento. Não prepara um truque. Não, é o chamo Penn Teller. Isso. É porque quando eu era criança, eu comprei um kit de mágica, assim, sabe? A Thalissa, ela fez curso de mágica. Caramba, o que a Thalissa não fez nessa vida? Ela fez curso de circo também. Foda. É por isso que ela ganha os board game tudo. Aposto que ela fica roubando as cartas. É, pode crer. Como é que a pessoa faz no RPG? É o Sleight of Hand. É, prestidigitação. Prestidigitação. Prestidigitação. É isso. É, você pode fazer um show de prestidigitação. Pode. Não, mas olha só, eu acho que uma coisa que é fácil de fazer, mais ou menos, é malabares com 3 bolas. Não é fácil. Eu não consigo. Assim, eu treinei? Não. Eu já tentei, mas... sei lá, por 15 minutos. Que é mais do que eu tento qualquer coisa. No máximo eu fiz esse, tipo, joguei pra cima, caiu tudo e fui embora. Eu participava de uma ONG, né? E a gente tinha atividades circenses. Então, eu sabia fazer mais ou menos malabares. E tem um malabarezinho específico que eu esqueci o nome daquilo. É alguma coisa do diabo. Que eu sei fazer muito bem. Ah, ensinando coisa do diabo pras crianças. Eu então, consigo fazer até alguns truques. Eu preciso lembrar onde é que tá aqui em casa. Jogabilidade eu vou levar pra ficar fazendo. Ó, mas anota aí. Competição de mágica no Jogabilidade, hein? Ah, você tá falando daquele que você pega 2 pauzinhos e fica equilibrando um outro pauzinho? Exato, é. Eu esqueci o nome disso. Sei. Pauzinho do diabo, não sei qual é o nome do meu. Quando o Rafa alguma coisa do diabo, eu não fazia ideia. Mas quando ele fez o gesto na câmera aqui, eu acho que eu sei o que o Rafa tá falando. Não é um diabolô. Diabolô eu nunca consegui fazer. Vocês já conseguiram? Eu não sei o que é isso. Eu também não sei. Diabolô, nossa, gente, foi uma febre, sei lá, no começo dos anos 2000, essa porra. Que você tem 2 pauzinhos com uma corda que liga a ponta dos 2 pauzinhos. Ah, sei. E aí, você tem como se fosse uma... um ioiô, né? É, como se fosse uma bola que você cortou no meio, e aí você pegou os 2 pedaços da bola e grudou ao contrário, entendeu? Como se fosse um... Ah, sei. É tipo um ioiô gigante. É, como se fosse um ioiô gigante. Aí você fica fazendo diabolô, assim. É uma evolução do ioiô chinês. Tá aí. Se você diz, eu acredito. Eu não sei o que é um ioiô chinês. Eu também não sei, não. Eu acho que o malabarismo, o problema é que você não pode ficar só nos 3 também, né? Os 3 é a base, assim. É. Eu acho que se você começar a fazer um malabarismo com 3 e aquilo não evolui pra nada, as crianças vão ficar decepcionadas. Ah, depende, mas aí você conta uma piada ao mesmo tempo, entendeu? É, enquanto você conta uma piada, talvez. Pode, tipo, dar uma rodadinha, sim. É. O que eu uso é o Flower Stick, que ele é mais fácil. E aí, o original, que é sem umas franjas que tem na ponta, é Devil Stick. Então você faria uma apresentação de Flower Stick pras crianças? Faria, exatamente. Entendi. Eu faria uma fase no Roblox e colocaria as crianças pra jogar. Isso, então, é isso que eu tô falando. Ele fala, meus talentos não servem. Não, pô, pega faz um campeonato de Street Fighter 6 com a criançada. É. Dá porrada na criançada inteira. A criançada não vai gostar. Claro. Quem que tirar vai... o tio do Street Fighter ganha uma caixa de doce. De... Não, ganha um gift paçoca. Card de Roblox. Fortnite. Isso. É, perfeito. Tá bom. Eu acho que é isso, hein? Pega os seus talentos que você já tem. Pô, colocar o dedão no braço é difícil. Não, isso daí eu achava que nem sabia que era um talento. Eu não consigo, não. Como eu assim? Também não. Encostar assim, o dedão no braço. Pô, dá pra você também aprender todas as danças do Fortnite. É verdade, você pode fazer danças do Fortnite. Mas as crianças hoje em dia sabem dança do Fortnite ainda? Acho que sim. Sabe. Tem que ver o que as crianças estão empolgadas, né? Se será que tem dança no Roblox? Se veste de Shadow e chega lá. Isso. Com duas armas. É isso. Vai dar bom pra caralho. É isso. O que, que você faria, Tengu? Cara, acho que eu iria no truque de carta simples. É. Sim, sim. Se fosse em termos realistas, assim, eu tentaria fazer um coisa de carta simples ou uma dancinha do Fortnite. Entendi. Os dois ao mesmo tempo. Sabe uma coisa? Ele não falou a idade das crianças, né? Não falou, Porque dependendo da idade, um truque de cartas não vai entender nada, né? É. Tem que ser um truque de carta que a criança possa participar, né? Que ela vê, pega uma carta, lembra da sua carta. Tira a carta de trás da orelha da criança. Isso. Parece arriscado fazer com criança, que criança é caótica, não vai seguir as instruções. Não vai, né? E tem mágica que se você não tá preparado pra pessoa não seguir as instruções, ela não funciona. E pra fazer, tirar a carta da orelha da criança, você precisa de prestidigitação, que é a palavra do momento. Mas assim, gente, eu sei que vai ser uma comparação meio chula, mas mágica funciona até com macaco. É verdade. É assim. Então, tem aqueles vídeos zoológicos. Que isso, tadinho das crianças. Não, mas o que eu dizer é... Eu queria dizer, o macaco, ele vê o truque, ele entende que algo, sei lá, sumiu ou coisa do tipo, sabe? Sim. A criança também consegue. Sim. É, depende da idade. Tem que ver se a criança já desenvolveu aquele negócio, é permanência, né, que fala? Permanência do objeto. Permanência do objeto, isso. Senão você faz o truque de mágica que você bota a mão na frente da cara, né? Isso. Esse aí é foda. E aí sai. Levanta a toalha na porta, assim. Isso. Caralho, as crianças vão levantar pra aplaudir. Foda, caralho, incrível. Foda. Você já viu um cara que tá fazendo esse truque pra calcatua? Pro cachorro. Não, pra calcatua. Cacatua? Não. Cacatua? Cacatua, cacaminha dele. E aí ele faz a cacatua ficar assustadíssima. E ela fala, what the fuck? What the fuck? É muito bom. Ó, uma boa aí, ó. Tem que pegar um daqueles corvos que fala. Uhum. Nossa, é facílimo de conseguir. Ensinar ele a falar alguma coisa e fazer um truque de mágica. Eu vou desvirtuar o assunto agora, mas você falou corvo. Eu vi um negócio que o corvo é realmente maravilhoso, né? Exato, sim. Queria um. A Thalys estava mostrando um vídeo pra mim que um cara, ele socorreu um corvo que tava machucado. Uhum. Então ele tava caído no chão com as asinhas abertas, assim, sabe? Sem conseguir voar. E ele socorreu o bichinho, cuidou, deu comida, essas coisas. Só que o corvo é fofoqueiro, né? Uhum. O corvo, ele chama a galera dele quando ele consegue alguma coisa. E depois ele gravou, apareceu um monte de corvo se jogando. Tipo, ele vê o corvo chegando, ele chega perto da porta da casa do cara e deita no chão de asa aberta pedindo comida. Filho da puta. É muito filho da puta. É o bicho mais legal que tem, gente. Porra, é o bicho mais legal que tem. Não tem outro, não. O corvo é foda. Carai. Então leva um corvo pras crianças. Eu levaria um corvo pras crianças. Exato. Se leva um cachorro pra criança, acabou também. Verdade. O cachorro nem precisa saber nenhum. Não, nada, absolutamente nada. Não. Ensina o cachorro a comer. Olha o truque. O truque é eu vou dar essa comida aqui e o cachorro vai comer. Perfeito. Não, e você vai ganhar ainda. É, meio injusto, inclusive. Mas é uma possibilidade também. Mas já passou, então a gente não sabe o que aconteceu. Mas o futuro aí desiste. O dia dos pais está aí todos os anos. Isso é verdade também. Mas só uma pergunta, linha quente. O mago Ricardo cansou de brincadeirinhas. Ele chega agora com uma seleção de 5 terríveis maldições e vocês precisam escolher uma. Então vamos lá. 5 maldições. Ok. Bota na cabeça. 1. Imortalidade até o fim do universo. 2. Sentir o tempo todo a pior sede do mundo que nenhum líquido é capaz de matar. 3. Ouvir constantemente os pensamentos de todos ao seu redor. 4. Saber quando todos vão morrer e ser incapaz de fazer algo a respeito. 5. Ter que dormir por 3 semanas todo mês e ainda se sentir cansado ao acordar. Eu quero dizer que 5 sou eu já, então tanto faz. Não, peraí, você não dorme ao longo de 3 semanas direto. E você ainda não é imortal. Não, o 5. O imortalidade é só o primeiro. Ah, achei que era o 5 todos, era você. Não. Nossa, imagina. Eu ouvir constantemente o pensamento de todos ao meu redor. Saber quando todos vão morrer. Sou muito eu. É difícil, né? Tem um tudo bem, bem ruim mesmo. É, mas assim, tem que pensar, então, na linha quente, ensinamentos básicos do linha quente, que é qual que dá pra conseguir dinheiro? Ouvir pensamentos. A imortalidade, ela é que tipo de elfo? Não. É imortalidade até o fim do universo. Ou seja, mesmo você no vácuo do espaço... Você não vai morrer. Com o fim do universo, a morte térmica do universo, você ainda vai estar vivo. Mas como? Ué, você vai estar vivo. O corpo, ele não sente fome, eu não sinto sede. Não, exato, não, você sente fome, imortal, você sente imortal. Sede. Só que você só não morre por conta disso. O corpo, ele não definha. Não. Aparentemente, é. Porque essa era a minha dúvida, sabe? É, porque tem coisas que, sei lá, se eu tomo um tiro na testa... Não, não morre. Imortal, não morre. É imortal. Se o universo não acabou, você ainda tá vivo. Mas como que eu tô vivo? Mágica. Mágica, é mágico, uai. Hoje. É, só assim. Assim, de fato, essa inclusive parece a pior de todas, né? Então, porque, tipo, eu ia falar que essa... Não sei, É bom que eu posso, sei lá, sou imortal, eu acho que eu vou tentar dominar o mundo, sabe? Eu acho que é um bom objetivo. Mas, vamos pensar... Gente, pelo amor de Deus, o conceito de mundo, perto do que você vai ter que viver nessa imortalidade, ele não é nem um milésimo de segundo da sua existência. Mas eu posso tentar platinar um jogo aqui, difícil. Um negocinho aqui... E uma eternidade infinita, incomensurável de nada. Eu posso achar todos os números primos. Perfeito, você pode. Você vai conseguir, inclusive, bem rápido, em comparação a tudo que você vai ter que viver. Eu acho até que o não, universo hein? Acabar. Até porque é infinito. É que o universo, Rafa, não é a Terra no aquecimento global. Não, mas eu tô falando acabando. Do conceito matemático dos números primos é infinito. Então, tipo, eu vou. Sim. Né, assim como números. Bom, você vai, de fato, vai ter que encontrar coisas que deu. Então, eu vou encontrar coisas pra fazer, gente. Um hobby. Vai. Sabe? Pô, aprender a nadar no vácuo. Imagina o sofrimento que vai ser você estar sofrendo aquele frio absurdo, a pressão do vácuo, e você ainda está vivo. Acostuma, tudo isso a gente acostuma. O ser humano, ele é muito adaptável. Né? Exato. Exato. Eu acho que eu ia me divertir bastante. Quais eram as outras mesmo? Era sede eterna. Uma é imortalidade, o segundo é sede eterna. Ouvir pensamentos. Ouvir pensamento é o terceiro. O quatro é saber quando todos vão morrer. E o quinto, dormir 3 semanas todo mês. Eu acho que saber quando todo mundo vai morrer. Eu acho que eu vou saber quando todo mundo vai morrer. Eu pensei nesse também, principalmente porque parece o que mais dá pra conseguir dinheiro. Mas tem uma outra coisa que ele fala, né? Mas não poder fazer nada sobre. Então. Incapaz de fazer algo a respeito. Será que é só sobre evitar? Porque eu pensei que, tipo, você não pode fazer nada com essa informação. Não, eu entendi no sentido de mais, você não consegue evitar. Eu também, entendi. André, eu tava pensando que, pô, o 3 talvez fosse o que mais fosse conseguir dinheiro, né? Ler pensamento também. Ler pensamento, mas também mas é uma vida desgraçada. O 4 é ótimo pra ganhar dinheiro também. Qual que é o 4? Saber quando todos vão morrer. Mas aí exato, porque você pode vender isso. Exato. Se você puder usar essa informação, eu acho que é o melhor equilíbrio entre, né, tudo bem, você vai sofrer com essa informação, vai ser muito difícil de manter relações e amizades e tudo mais, mas se você puder usar essa informação, né, tem uma sorte, um revés aí, né? Verdade. Mas o que eu tinha entendido quando você leu a primeira vez é que essa segunda parte da informação, que é e não poder fazer nada a respeito, que tá escrito, é isso? Incapaz de fazer algo a respeito. Eu entendi como, tipo, você não pode fazer nada com essa informação, então você não vai poder ganhar dinheiro com essa informação, por exemplo. Eu entendi que é incapaz de evitar. Eu acho que é incapaz de evitar. Né? Saber quando todos vão morrer e ser incapaz de fazer algo a respeito. A respeito da morte. A respeito não da informação. Acho que a informação você pode sair falando por aí, divulgando. E, caramba, o quanto o pessoal não pagaria por isso? Seria valiosíssimo. Você começa a prever as mortes tudo aí. Pô, imagina. Eu nem tô falando disso. Eu tô falando, tipo, olha, eu tenho esse poder. Você, bilionário, quanto dinheiro você vai me falar pra mim te falar essa informação? Exato, mas pra pessoa acreditar que você tem esse poder, você tem que começar de algum lugar. Você começa prevendo mortes e tal. As pessoas, nossa, realmente, essa pessoa... Exato. Ela sabe do que ela tá falando. Eu acho que é esse. Porque realmente, ouvir os pensamentos, tem como você usar pro, né, pro seu benefício também. Mas deve ser insuportável. Deve ser. Não, você ia precisar de, sei lá, uma parada isolada de todo mundo pra conseguir dormir. Peraí, se você conseguir muito dinheiro com o 3, né, você vai ser um grande espião, não sei. Ou então você consegue, sei lá, ganhar no bingo. Alguma coisa, eu acho que você consegue ouvir os pensamentos ou pra aplicar golpe, né, ou pra espionagem. Mas o negócio é, se você conseguir muito dinheiro, você pode morar você e mais uma pessoa de sua confiança numa ilha. Pô, mas você e uma pessoa já fudeu, porque você nunca vai conseguir ter uma relação, porque você vai estar ouvindo tudo que a pessoa pensa, acabou. Não existe relação desse jeito. Mas saber quando todos vão morrer também não é... É bem menos pior. Assim, aí você constrói uma relação com alguém que falta 50 anos ainda, precisa não ficar se preocupando muito. Porque a sede, impossível. Impossível. impossível. É, você ia ficar maluco. É, dormir 3 semanas e ainda estar cansado, impossível. Você não ia conseguir nem aproveitar a semana que falta. E nem isso, você não teria como se manter. É, sim, sim. Eu escolhi a imortalidade até o fim do universo. Caraca, esse é o pior de todos. É o da sede já tá embutido nessa. Inclusive. O de ler o pensamento também, porque só vai ter você. É verdade. De certa forma. Exato. E o de saber que todo mundo vai morrer também meio que já tá embutido nessa também. De certa forma. Tudo bom. Então ganhei. Desculpa aí vocês.